O rap é fio condutor. É, irmão, aqui Visão Consciente, DJ Nobre, Jeff Maia e Preto Cria. O rap é fio condutor. Fio condutor. Vai lá, vai lá, vai lá e puxa minha capivara na DP. Tenho ficha limpa nos parangolê. O crime seduziu uma pá de mano. A maconha tá na boca dos mano. Os malucos de plantão na escuta. Vida bandida é estilo filho da... Os mano tem tesão pelo perigo. Se pana carudo ou nos baratino. A qualidade de vida dos truta despencou. Adotou um comportamento de risco. Apoio de família, um trampo e Deus pra abençoar é adianto. Eu, Brasil, tragédias. Uso correria como tática de guerra. Sou anticrime, quem não tem o dom do proceder, passe o zíper. Clique, evite, plafite. Evite uma renca de mosquito em cima do seu cadáver. O mundo precisa de mim vivo. Quero morrer de velho e não de tiro. Oh, o veneno não chocou, me filme. Visão consciente. Não fabricou medíocre pros polícia. Político, sou bagulho. No hip hop sou orgulho. Atitude de cachorro me envolve. Não vou morder, latir, resolve. Bota o pânico igual calibre de PM. Inveja mata boy, treme pá. Ha! O eco da senzala corre atrás. O mundo tá com sede de paz. Tem fita que só desaponta. Aglomerou os B.O. e perdi a conta. Pô, meu, o ódio no globo dos mano é igual barril de pólvora. Vê se pode subir uma faísca. Logo é popô, treto explode. E o condutor do choque agora. Trilha sonora, sangue bom adora. E o condutor do choque agora. Trilha sonora, sangue bom adora. É fio condutor, tô choque agora. Trilha sonora, sangue bom adora. Fio condutor, tô choque agora. Trilha sonora, sangue bom adora. Firmeza, firmeza, você tá curtindo Conexão Hip Hop, a voz do povo através do rádio. Apresentação eu mesmo, Jeff Maia. É, e quero mandar um salve pra todas as quebras de Franca e região. E um especial pra toda a rapa do outro lado da muralha. Aí, muito obrigado pelas cartas, pela participação. Essa união só tem a crescer, morou? Deu uma indicação. Eu tô que tô que tô unido, eu tô que tô ativo. Eu tô que tô unido, ativo. O rap é fio condutor e com amor leva força. Explode em protesto, viaja, atravessa grades e concreto, onde tem pensamento, vida, sentimento. E a família no mundão, divide o sofrimento. É domingão, é visita, é sagrada. É fila, é espera, é tensão, é coração, a bala. É companhia, proximidade. Na despedida ao olhar, já tem perfume de saudade. É surpresa, o irmão pegou o ponte. Reembaçou, o local é longe. É rico não, é outra realidade. É dinheiro, é ganância, resultado, liberdade. Eu tenho fé, irmão, tenho fé. Deus é mais, sua justiça não falha, eu tenho fé. Solidão, depressão, lembrança. No plano a virada aí, glória na vingança. Sou guerreiro fiel e só a morte me para. Muita força pros irmãos na cadeia do Guanabara. Rap é a voz que representa o sofredor. Rap é a voz que valoriza o seu valor. Rap é a voz do futuro vencedor. O rap é fio condutor. O rap é fio condutor, tô choque agora. Trilha sonora, sangue bom adora. Fio condutor, tô choque agora. Trilha sonora, sangue bom adora. O rap é fio condutor, tô choque agora. Trilha sonora, sangue bom adora. Fio condutor, tô choque agora. Dentro desse mundo podre, os americanos no controle. Bota fogo na terra, demônio pede bis pelo sangue que escorre pela selva. Liga os doidos que aqui não tem câncer. Sangue na febre, estilo Black Panther. Recheado de blá, sem freio na língua. Mente entupida pra disparar. Ha! Que o homem tem as moral de lançar pro espaço. Nave, robô, gira a terra em poucas horas. Inventa bomba, clone, programa de computador. Simpatia, ninguém nasce monstro. É que a TV, marketing, tecnologia estiga. Eu vou ser, fatura dinheiro. Foda-se, se tiver que até fazer pampeiro. Manda correr o óculos que gera o bêbado. Seduz, conduz a rapa ser ladrão. Compra o corpo de toda puta. Paga as tábuas do seu caixão. Se morre a consciência, vem a maldição. Só que dentro do barraco põe na mesa o pão. O rico, pobre, se mata por grana. Sem dinheiro os baratos inflama. Vai um salve pra quem mora nos morros e por necessidade pede pra chuva não desabar. Ó, querem inundar o Brasil de cocaína. Tudo que se planta aqui dá. Explica um monte, mesmo que polícia tire um monte. Periferia não esconde. Explica um monte, mesmo que polícia tire um monte. Periferia não esconde. O rap é fio condutor, tô choque agora. Trilha sonora, sangue bom adora. Fio condutor, tô choque agora. Trilha sonora, sangue bom adora. O rap é fio condutor, tô choque agora. Trilha sonora, sangue bom adora. Fio condutor, tô choque agora. Trilha sonora, sangue bom adora. Trilha sonora, sangue bom adora. Trilha sonora, sangue bom adora.